azul 4207, ponte estrada 10, tá pronto. Linha decola 10207, ventuna 30 graus 089. A linha decola 10 azul 4207. Lado 24, controle 208. 208, obrigado, até mais. Bom dia. Isso aí, bom dia, azul 4060, final baixado e travado. 4060, pouso autorizado na 0, vento 40 graus no 49. Pouso no 0, 4060. 460, solo 27, direita no 21, décima 9. Direita, 21, 9, azul, 460. Salvador, passa a rodovia do TL Bravo, bom dia. TL Bravo, bom dia. É pouso 190? Vai pousando no 7, se autorizar, direto na base. Sim, a gente tem condição de gerar base curta para o 7? Temos sim. Gente, na pouso externa, gerar base curta no 7. Vista TL Bravo. Ok, base curta para o 7, boa. Vista TL Bravo. Salvador, boa tarde, Papá Romeu, Mike Charlie Yankee. Mike Charlie Yankee, ingresso na Câmara 17, na rotatória, faz 1360. Entrasse agora na final da 1-0, está gerando base para 1-7. Faz 1360 na rotatória, reporta, reinterceptando o final da 1-7. Positivo, a presença senta na rotatória pela esquerda, positivo? Afirmativo. Salvador, Olympus 01. Ingressa na contravenção 10, Olympus 01. Ingressando na contravenção 0, Olympus 01. Torre Salvador, Webjet 6740, bom dia, está na final número 2. 6740, bom dia, continua a aproximação, aguarda autorização de pouso. Aguardando. Autoriza já para 1000 pés, Olympus? Autoriza, 1000 pés. Para 1000, Olympus. Olimpo 01, tem tráfego na final do 10, você vai manter a contravento. Faz 360 pela direita, reporta reinterceptando o contravento. 360 pela direita, reportará reinterceptando o vento, Olimpo 01. Atenção na final, Vitor Celebrado, pelo 7. Autorizado, 130 com 013. Obrigado. Marco Tchalian, que ingressa na final da 17. Web 6740, pouso autorizado 110, vento 140 graus, 119. Livre pouso 110, 6740. Olimpo 01, confirma se você vai querer fazer ingressar no travessa, perna do vento e base, ou você faz uma base pela direita pela 90? Pode fazer uma base pela direita, Olimpo. Sim, então reporta o final do 360. Reportará o final do 360, Olimpo. Autoriza, autoriza o backtrack, bata agilizando. Isso é Charlie Bravo. Paulo ao 34. Olimpo 01, no chão é girando base 10. Trabalhar girando base, Olimpo 01. Confirmando, é a base pela direita. Afirmativo, base pela direita. Sinal 97, está baixado e travado da fábrica, só para o meu mais, Charlie. Gente, Max Alenco está guardando este pouso livre, mais um minutinho. Yank, pouso autorizado 97, vento 120 graus, 129. Yank. Na base, para 10, Olympus. Gente, ele me chama na final. Parar na final. 6740 Web, direita 121, décimo ao lado. Direita 129. Sobre a formação do Olimpo, tem tráfego curtíssimo na final da 17, Caravan não intercepta. Eficiente. Olimpo 01, pouso autorizado na 10, vento 140 graus, 099. Autorizado, Olimpo. Excelente, fala 37, autorizado backtrack, trabalho. agora o toque arremetida. Gente, o senhor não tinha me informado que era toque arremetida. Foi algum problema ou foi toque arremetida de treinamento? Foi toque arremetida de treinamento, Olimpo. E agora o senhor vai fazer o quê? Toque arremetida, conforme o plano. Confirmando, quantos toques arremetidas são? Aproximadamente 12. 12, 1 ou 2? Ciente, então agora curva esquerda, perna do vento no meu pé. Perna do vento no meu pé, Olimpo. Olimpo 01, agilizando, base curta, autorizado a tocar RMTU no 0. 101 no 40 graus, 129. Base curta, Olimpo 01. Na final para toque arremetido, Olimpo 01. Estou ciente, 140,3. passada da Hotel 9. A linha mantém 3895. A linha mantém 3895. Confirmando, a linha decola no 0, vento no 2 graus, no 09. Autorizado, a linha decolada no 0, são 3395. A linha do 01, corre a metal 43, cruza esquerda, perna do vento no meu pé. Parar na perna do vento, Lito. Salvador, força aérea no 378, no 372. Continua aproximação, guarda pistolinha. Olimpo 01, mantém a do vento da 1 no 0 no meu pé. Manterá do vento mil pés, Olimpo. Força aérea no 372, copiou? Mantive, está Fato 7201, faça um 360 pela direita. Confia. O Fábio 7201, Olimpo 01, faça um 360 pela direita. Reporte na perna do vento, dá um no zero. 360 pela direita, reporte na perna do vento, Olimpo 01. Tá 3895 decolado aos 45, controle 120.8. Controle 208, obrigado. FAB, isso é 1372, pouso autorizado, não no 0, vento é 130 graus, 139. Força aérea 372, pouso autorizado. Eu não recebi o BIP, o FAB 1372. O Olimpo 01, complete o 360 e chame na final da 1-0. Conforme o Tucano, menos de uma milha da cabeceira 1-0. Afirmativo, o Olimpo está completando o 360, ingressando na perna do vento. Chamará na final para a peça remetida. FAB 1372 no solo aos 47, libera a direita, 1219, ou melhor, libera a esquerda e na hotel, ao estacionar no pátio militar, frequência livre, o FAB 1372. Livre no hotel, frequência livre no pátio, força aérea 1372. O Olimpo 01, autorizado, toque arremetida na 10, o vento é 120 graus, 129. Autorizado, está aqui emitido, Olimpos. Tango, Papa Victor, Hotel Brasília. Autorizado, acionar e chame táxi, o Papa Victor Hotel. Zero, dando zero, gol, 1260. Gente, gol 1260, alinhar e manter, 1-0. Alinhar e manter, 1-0, gol, 1260. O Olimpo 0 ano, tocou e arremeteu aos 5 anos, mantém ainda o eixo de arremetida e mantém a mil pés. Aguarde para ingressar na perna do vento da 1-0.